we wtorek od 19 do 21. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Stay cool. Michał Margański. Autopromocja. Polarny w tropikach w Trójce. Witam w kolejnym wydaniu Polarnego w tropikach. Dziś, jak przystało na nazwę, startujemy od razu od gorących brzmień Brazylii. Mam dziś dla Państwa mój miks, który zagrałem tu niedawno dla lokalnej publiczności w małej wiosce o nazwie Algodões. 2 godziny z dużą dawką brazylijskich brzmień, przeplatanych muzyką świata z Afryki, Karaibów czy z Ameryki Południowej. W tle gra znakomity producent Maga Bo, który wielbi się w remiksowaniu brazylijskiego folku na styku samby i koko. Przed nami takie nazwiska jak Carrot Green, Captain Planet, Pablo Fierro czy Gregory Porter. Będzie rytmicznie, dość dynamicznie, zaś bliżej godziny 4 wprowadzę trochę relaksujących brzmień. Zapraszam na 2 godziny z Polarnym w tropikach. Amarra no morro. dziś kamień. Que irei buscar aonde for. Já não há mais paz. Siga em frente, não olhe para. W tropikach. Mas mesmo assim o céu estava azul. na doca do ver o peso no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso, urubu sobrevoando. Eu logo pude prever, parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra vocês. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Urubu malandro foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. Urubu lhe perguntou o que se passa com sacanagem lá, eu sou popstar. No meio da malandragem, fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Polarny w tropikach w Trójce. Vem maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. A coroa de olho é pra Rio.